Nós vamos falar sobre egoísmo. Então eu estava falando comentando agora aí com o Mickey, que é muito bom falar sobre coisas ruins. Porque é muito bom argumentar sobre coisas ruins. Se nós vamos falar aqui sobre amor, é muito difícil. Mas sobre o egoísmo, ah, como é bom falar. É bom falar porque nós somos egoístas. Somos egoístas. Algum, um ou outro, de repente, vai se fazer uma autoanálise e vai encontrar lá no fundo o momento em que ele utilizou o egoísmo. O que quer dizer egoísmo? Ego, vem da palavra ego. Ego, eu. Ego, eu. Eu, eu. Então, se nós quisermos identificar um egoísta, é só escutá-lo falar durante 5 minutos. Não mais do que isso. Ele vai falar a palavra meu e eu mais ou menos umas 25, 30 vezes. Porque isso é meu, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu criei aquilo, porque eu ajudei aquele, porque eu salvei aquele, porque eu construí isso aqui, porque eu sou eu. Se vocês quiserem identificar um egoísta, é só escutar. E se ele estiver falando dessa maneira no meio de um grupinho de 4, 5 pessoas, esse é o verdadeiro egoísta. Ele trabalha pelo ego. Ele tem a identidade assim, digamos assim, a identidade parecida, digamos assim, mental, com uma criança de até 7 anos, que é a idade em que se ensina as crianças a dizer nosso. Isso aqui não é só meu, isso aqui é teu. A dividir uma bala, a dividir um pirulito. Eles têm até os 7 anos para ser educados pelos pais, até os 8 anos. 8 anos já é muito tarde. Porque a criança é egoísta por natureza, porque ela não sabe ser de outra forma. Agora, nós adultos, eu tive a oportunidade, eu vou contar histórias, porque através das histórias e dos exemplos a gente consegue chegar lá. É, eu gosto de escutar, às vezes não, todas as manhãs, principalmente quando eu vou a Caxias, eu tenho que, muitas vezes vou a Caxias para pegar a mercadoria e tal, eu trabalho nessa questão aí, né? E eu gosto de escutar a mais nova FM, que é lá de Farroupilha, e o cara estava entrevistando um cara que tinha sido, ele tinha sido presidente de uma entidade, ou ele tinha sido presidente de alguma coisa, ou ele tinha sido político, alguma coisa ele tinha sido. Porque eu não peguei o início da história. Aí ele começou. O cara perguntou, fez a entrevista e tal. Aí o cara: porque eu fundei tal entidade. Porque eu colaborei para a limpeza de tal rua. Porque eu colaborei para a colocação das lixeiras em tal rua. Porque eu colaborei para achar o nome da rua tal, do bairro tal. Porque eu participei da Câmara de Vereadores, tinha sido um vereador. Porque eu. Gente, que coisa ridícula. Eu fiquei irritado. Eu troquei de estação do rádio. Eu gosto muito de escutar rádio, mais que a televisão. Eu tive que tirar lá daquilo lá, porque estava simplesmente irritando as pessoas. Não é assim que se fala, gente. Somos nós que fizemos. Eu duvido que ele tenha sido feito, que ele tenha feito aquilo sozinho. Cara, nós não somos ninguém, só nós. Só nós somos uma nheca. Eu sozinho não sou nada. Aí que vem a alteridade, a importância do outro. Porque eu sozinho não faço nada. Se eu não tiver o outro no meu lado para me ajudar, para me auxiliar. Isso é egoísmo, gente. É egoísmo. Egoísmo puro. Eu. E está lá no Livro dos Espíritos. se alguém já leu, ou provavelmente todos têm lido, né? Pelo menos algumas partezinhas. Eu me lembro de um capítulo que tem lá sobre o egoísmo. E está escrito lá, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Vocês podem conferir lá. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. E se quisermos evoluir, talvez não esteja com essas palavras lá no Livro dos Espíritos. Nós temos que extirpar esse veneno que existe dentro de nós. O egoísmo é um veneno. O egoísmo é algo que envenena a nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. As pessoas muito possessivas, muito egocêntricas, são pessoas extremamente autoritárias. São pessoas que não se têm condições nem de conversar. São pessoas que irritam as outras pessoas. Irritam as outras pessoas simplesmente pelo fato de dizer eu. Gente, nós não temos esse direito. Eu, sem Deus, não sou nada. Eu, sem os ensinamentos lá do Maomé, do Alcorão, não sou nada. Eu, sem os ensinamentos lá do Talmud, que é o livro dos judeus, não sou nada. Eu, sem os ensinamentos de Jesus, que veio pelo Evangelho e a Bíblia, não sou nada. Eu não sou nada. Nós somos um energúmeno. Sabe o que é energúmeno? Uma vez um professor de filosofia, ele falou que o energúmeno é o menor dos vermes. Ele é tão pequenininho que ele se chama de energúmeno. Nós somos isso. Nós somos isso quando nós agimos dessa forma. Eu, possessivamente. E eu tenho essa mania, às vezes, de dizer eu aqui na frente, sabendo que eu estou rodeado de nós aqui, todos aqueles que vêm aqui, estamos rodeados de entidades espirituais, guias, anjos guardiões, que nos ajudam a dizer aquilo, falar aquilo que nós estamos falando, porque eu não sei nada sem eles. Eu sou um zero à esquerda sem a presença do meu guia. Eu nem sabia o que vinha falar aqui hoje sobre o egoísmo. E eu estou falando para vocês tudo isso. Mas não é eu que estou falando, somos nós que estamos falando. Então nós temos que ter um grande cuidado de quando nós vamos falar com as outras pessoas, vamos falar com humildade. Vamos falar com jeito. Vamos falar sem ofender a palavra nós, conosco, convosco, nós, eles, nós e eles. Não existe o eu. Não existe o eu. Existem aqueles que falam, eu fiz essa monografia, que era antigamente monografia, agora é TCC. Olha, esse é meu TCC. Não é teu TCC coisa nenhuma. É teu TCC e do teu orientador. E mais todos os espíritos que estiveram à vossa volta ajudando vocês a fazer o TCC de conclusão de um curso. E alguém me diga o contrário aqui que já se formou. Alguém que me diga o contrário. Se eu posso dizer meu TCC. Ninguém pode falar isso aí. Porque nós temos que ter a ajuda dos outros. Aí que vem mais uma vez, dentro da filosofia, o estudo da alteridade, da importância ao outro. O outro é muito importante perante nós. Às vezes nós somos menos que o outro. E queremos parecer mais, muito mais do que o outro. Isso aí o que é? É egoísmo, gente. É o ego que toma conta de nosso sentimento, que faz com que a gente ache que somos o quê? Ah, Uma vez a minha mãe tinha umas palavras que eu não me lembro agora, ela falava italiano. Il re della França. Il re della França, é o rei da França. De tanto que às vezes a gente fazia de querer ser aquilo que a gente não era. Então vamos pensar, vamos raciocinar, vamos pensar coerentemente, vamos ter um pouquinho de humildade. Não precisa muito humildade, só um pouco de humildade. E vamos pensar que nós, só eu, não sou nada. Eu sou um energúmeno. Sou um energúmeno. É um vermezinho. Agora, se eu estou com outro, e se eu estou com mais outro, e se eu estou com mais outro, em quatro, já nós somos diferentes. Um exemplo muito grande de uma série que estou assistindo, é uma série histórica sobre os otomanos, eu estou assistindo eu junto com alguns outros, né? É, mas eu estou assistindo lá sozinho, fisicamente, né? No domingo de manhã, que é quando eu tenho tempo, é na televisão. Então, o chefe deles, ele pegou uma vara que era uma flecha, ele pegou e mandou o cara quebrar, ele quebrou. Mandou um outro cara quebrar, ele quebrou. Aí ele pegou 4, 5, 6, 7 flechas e tentou quebrar, ele não conseguiu quebrar. Ele entregou para os outros chefes das tribos, eles eram os comandantes aí, eles não conseguiram porque tinha 6, 7 flechas, eles não conseguiram. Aí ele disse assim, vocês viram como unidos nós fazemos a força? Unidos nós somos gente, unidos nós fazemos acontecer, nós somos, principalmente, simplesmente somos, eu sozinho, não sou, não precisa dizer eu não sou nada, eu não sou. Então, vamos pensar nisso, gente, vamos pensar nisso. Obrigado.